Olá, no site, autoridade por Chibex, Saramento, chame por um táxi. Atinge, mantenha 190, TAN 3520. TAN 3520 da TAN, Centro Registro no 2545, no 2685. 2545, 2085, bom dia. Mendonça, 3399 do portão 2 para o pushback e acionamento. Então, 3399, são os seus pushback e acionamento. Salvador, voo no 897, está acionado com voo no 85 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão, pronto para o táxi. Voo no 8, 17, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, onde reportará pronto. Até o ponto de espera da 10, reportará pronto, voo no 897. Então, 3399, fica atento ao Boeing da Gol, que passará a sua retaguarda após o mesmo fazê-lo, autorizado para estiver com acionamento, chame pronto táxi. Após o Borgão na retaguarda, autorizado o puxa estacionamento do chão para o táxi, 3399. O 8-7, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 1-0 graus, 072. Autorizado a alinhar, decolar 10, voo no 8-7. Gente, Romeu, Romeu Golfo, poderia confirmar apenas o pátio e pista aqui da cola? Gente, autorizado Ilhéus, no nível de voo 180, decola da 17 com curva à direita, na saída da El Leta, após direto via aerovia Whisky Uno. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5403. Meu Golfo, cotejamento correto, chama pronto o acionamento. Gente, livre acionar, chama pronto táxi. 817, decola 252, chame controle 120, decimal 8. 1208, bom trabalho. Boa noite no 7, bom dia, contato radar, se mantém nível 360 na saída da El. Até o 360, saída da El, 8 no 7. Com 151 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Pronto para o táxi. São 3399, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, onde reportará pronto. Chamo lá, pronto, 3399. Pronto, 3399. 3399, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 092. Autorizado a alinhar e decolar, 10, 3399. Romeu, Romeu Golf, autorizado táxi até a intersecção da 17, onde reportará para ingresso. Romeu, Romeu Golf autorizado a linha e mantém cabeceira 17. Controle 1209, decolada 59, chame controle 1209. 3299, bom dia. 3299. 1201, 3329, obrigado pelo trabalho. Controle Salvador, 3399. 3399, contato radar, submantém o nível 360, saída da L. 360 da L. Autorizado Leda, após Leda Bridge 3399. Leda, depois Bridge. Tio Romeu, Romeu Golf, só um instante para decolagem. Romeu, Romeu Golf, autorizado decolagem, pista 17, vento 1900 graus, 08 nós. Romeu, Romeu Golf, decola 202, chame controle, 120, decimal 8. 208, controle, Romeu Golf, obrigado. Boa noite, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar. Submantenho o nível 180 na saída da ELA. Mativo, vetor 180 na da ELA, informa que é transporte de inferno. Gente, Romeu, Romeu Golf, voo e Leda da presente. Após Leda, direto Ilhéus. Mativo, voa Leda, após Ilhéus, Romeu Golf. Controle, o Romeu Golf voltando, se possível, possibilidade de proa direta de Ilhéus, capa. Aguardo coordenação. Romeu, Romeu Golf e Ilhéus da presente. Vou em Ilhéus, Romeu Golf. Centro Recife, no 251, no 3325. 1251, 3325. 99.